ele orienta, porque ele diz a Divaldo que, apesar de casado, há momentos em que ele sente uma sede frenética que ele não controla e vai aos clubes buscar um parceiro. E vai caindo de degrau em degrau até chegar ao ponto de ir para a cama com pessoas da rua, da sarjeta, com mendigos, inclusive. Edivaldo começa a orar para aquele jovem, lhe recomenda o tratamento com passes, da frequência casa espírita, as palestras, o estudo da doutrina consoladora. E ele vai se melhorando. E em breve, Edivaldo sente um mal-estar. Algo diferente, ele passa quase 4 dias com aquela coisa incômoda, com irritação. Ele diz: meu Deus, eu estou agindo da maneira correta, e percebe tratar-se de influência espiritual. Ora Jesus. Naquele instante vê o espírito que atormentava o jovem rapaz. E ele lhe diz: você está me roubando dele. Ele estava como se fosse numa ilha deserta comigo. Era escravo das minhas paixões e você agora está me roubando dele. Por isso, eu vou lhe incomodar. Edivaldo disse: amigo, muito cuidado, porque, em verdade, apenas fizemos uma ponte e estamos trazendo de volta para perto de Jesus. Pois então, eu vou quebrar essa ponte. Eu acho que vai ser difícil, porque essa ponte é de aço inoxidável alemão. Era na época que nós não tínhamos ainda a siderúrgica de Volta Redonda, senão seria de Volta Redonda. E disse: olhe, e muito cuidado, porque essa escada, ela vai ser retirada de lá e talvez você vá ficar sozinho na ilha deserta. O rapaz melhora muito. E em pouco tempo vem para ter com Divaldo e dizer: Divaldo, olha que beleza, meu filhinho nasceu agora. E Joana de Ângeles disse para Divaldo: é, Divaldo, o amado retorna para os braços da amante. Era o antigo relacionamento, ele como mulher, porque o Espírito dizia, ele veio fantasiado nesse corpo de mulher, mas nesse corpo de homem, mas era amante de outra vida. Então, bom remédio para tratar os obsessores é ter filhos. Nazareno, mas é tão difícil ter filhos hoje. O que é que a doutrina espírita fala sobre o planejamento familiar? A doutrina nunca impõe, mas propõe. O planejamento familiar é saudável. Nós temos os filhos